No 6113, Brasília 360, é isso? Copia? No 6113, autorizado para Brasília, nível de voo 360, pela Upper Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida a Bo, transição Elefa, o transponder é 5052 e o controle em 119.35, contente. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbo, transição Elefante. Romeo no 3, só o controle 119.35, ok? Correto, chame para o acionamento. To your right, underground at 14, ground 121, that's 19. Auto 19er, Europa 083, shalom. Ground, good evening, Europa 089er, correction 083, runway back needed. 083, good evening, taxi approved by Alpha, and call me again before taxi Juliet. Okay, Alpha, Juliet, call you before Juliet, Europa 083. Salvador, boa noite, o Senai 6310. O filme chamou o solo? O Senai 6310. 6310, até aqui para Recife 350, copia? Afirmo. Autorizado para Recife, nível de voo 360, perdão, 350. O Aerovia Amper Whisky 58, decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5077, controle em 119.35, contagem. Autorizado 350, salva Recife de Amper Whisky 8. Ela dá 10, curva esquerda, segue a Puca, transição Caju. Transponder 5077, controle 1955, pelo menos 6310, correto, chama pronto para o push e acionamento. Camarada, 63. Salvador, Canela 6201. 6201, boa noite, aguarde 360, Galeão. Salvador, Europa City 83, approaching Juliet. Europa 083, clear to enter in the main apron via Juliet to gate 10, 10. Juliet to 10, Europa 083. Oxa 6201 na escuta, para conta. Escuta, precisa. Oxa 6201, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, a primeira aerovia APA Zulu 10. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5075, controle em 119.35, quanteja. 6201, autorizado Galeão, 360, aerovina em Samba Pesulu, no final da corda 10, curva à direita, da El Leda Bridge, 5070, 109.35, controle. Correto, hoje é 6201, chame para o acionamento, portão 5. Entra. Tá, Está 3858 na escuta, na escuta para a cópia? Cópia. Está 3858, autorizado para Fortaleza, nível de voo 330, pela Upper Zulu 19. Decola da cabeceira 10 com curva direita, corrige curva esquerda, subida momo, transição frote. O transponder é 5104, controle 1935. Cottage. Autorizou com Paulo 330, Momo Front, Nicolau Zulu 19, 5104, transponder 1935, decola da 10, curva esquerda, 3858. 58, confirmando, decola da 10, curva esquerda, Momo Front, transponder 5104, controle 1935, ok? 10, curva esquerda, Momo Front, 5104, 1935, tá? 3858. Correto, 3858, chama para o acionamento, portão 3. Europa 083, gate 10, ok? Good answer. Yes, sir. We need gate 10. We need a signal here. With the sign is not working. Or a marshal alert. Okay, I'm going to check for the marshal, ok? Okay, thank you. O azul 4071 com P350, Galeão, qual é o PB? 89, ok. Boa noite, táxi livre à sua direita. Quando pronto, a torre 186, quer negar, B3. B224, chame Recife agora na frequência 12545 e alterna 12685. 12545, 12685 pro 2224. Boa noite. Push Deco com 1885, tá no portão 11. No 885, coordene com a equipe de solo assim que o Europa estacionar aí no portão 10 à sua direita. Tá livre o acionamento, chama para o táxi. Que legal no 013. Quem é que vai chamar para o. Para o táxi do voo 1885. Passiro 83, we are the docking guidance system is working now. We don't need the marshaler anymore. Radar. Okay, okay. Então, Zulu, aguarde no pátio 3. Aguarde para ingresso no pátio principal. Uno 3, coordenando com a equipe de solo após o táxi do, da aeronave da companhia sua cauda, tá livre, push, chama para o táxi, o altímetro no 0, Uno 3. Blue 4, 4071, you're clear to line up and take off runway 10, wind 110 degrees 7 knots, KNH 1013. Trip 5216, chame agora o controle Aracaju, a frequência 120.3. 5 é o solo? Escuta, 18. Tá iniciando o push, confirma. Afirmativo, senhor. Ok, ciente, chame táxi. Agora tá, eu vou 1885. No 885 a informação era para aguardar o Europa que estacionou à sua direita, ok? Ele estava estacionando ainda, agora já estacionou. 613, é porque a aeronave da sua companhia foi autorizada a iniciar o push antes aqui no portão 11, ok? Após o táxi dessa aeronave será autorizado seu push. Ok, nível 400, qual é o pátio que se encontra? É a pista que utiliza? O Romeu November? Pátio 3 para a pista 10. Ok, gente, o Papa Romeu November, autorizado para Serra Bravo, Bravo Hotel, nível de voo 400, pela aerovia Amperslu 21, decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa, transponder é 5144, controle em 119.35, coteja. Autoridade conforme 400, pela Aperture 21, decola da 10 com curva direita, saída Arbor, transição Elefa, 5144, transponder 119.35, Romeu. Salvador, departure control, good evening, Azul for 071, passing 1400. Good evening, Azul 71, with the contact from level 360, flying heading later position. 360, fly heading later position, Azul for 071. Natal 360. Tá 3662, está autorizado para Natal, nível de voo 360 pela Aperzulu 10. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipa. O transponder é 5103 e o controle em 119.35. O quanto é isso? Autorizado Natal 360 vai Aperzulu 10, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Zipa 103 e o controle 119.35. O 3662. O voo 1885 está pronto para o táxi com 160 a bordo, com uma linha de 4 horas alternando o Galeão. O TAN 3662, cotejamento correto, chama para acionamento. Voltaremos para o acionamento do 3662. O voo 1885 está livre o táxi, pátio 1 no Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. O altímetro no 0 no 3, quando pronto a torre 186, boa noite. Obrigado, pátio 1 no Índia Alfa, quando pronto 186, o voo 1885. 6201 para posicionamento na posição 5. Aguarde, Oxenê 6201. O gol no 613, aguarde mais 30 segundos para iniciar o seu push, ok? Eu vou taxiar a aeronave, é um bandeirante, está aguardando no pátio 3, ele vai taxiar a sua cauda após ser autorizado seu push, ok? Aguarde, o Ocean, o Web 5827, perdão. Juliette Tanguzulu, observe o gol taxiando, após ingresso no pátio 1, agilizando na medida do possível, chame a torre 1186 para ingresso na Taxi Lima. P5827 está livre, puxe no portão 4, quem negar no 0 no 3, chame para o táxi. Gol 1885, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 1 no 0 graus, 8 mais. 1885. O Gol 1903, coordene com a equipe de solo, tem uma aeronave de pequeno porte aí taxiando a sua cauda. É um Cessna 402. Se que ele tiver liberado a retaguarda, está autorizado o seu push para o táxi. O altímetro no 0 no 3. Azul 4071, contact sinal Recife Center, frequency 125.1. 125.1. That's right, secondary 133.25. Roger, 125.1. Azul 4071, 7 Tango Zulu, ingressa via Mike, Quebec. Na Quebec, chama a torre novamente para o cruzamento da pista no 735. Gol 1885, decolada aos 31, controle 119.35. 1935, gol 1885. Controle, gol 1885. 885, seu controle, Salvador. Meu cordial contato radar. Autoriza direto Arba pro gol 1885. Livre. Sente, obrigado. Boa noite, TAM 3561. Autorizado para Brasília, nível de voo 380 pela APA Zulu 17. Após a decolagem da cabeceira 10, curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. Transponder é 5065, controle em 119.35, contas. Autorizado Brasília, nível 380, e a Zulu 17. Decola da 10 com curva à direita, saída é Arbor, transição Elefa, transponder 5065. Após decolagem, controle opera 119.35, para 3561. Correto, 3561 no chão para acionamento, portão 2. Bora para acionamento, 3561. Salvador, Xané 6310, pushback acionamento no 7. Aguarde um instante, 6310. Aguarda. No 889, aguarde um minuto para a cópia, Galeão 360. Para o táxi, 1613145, a bordo, 3 horas e 46, com 5 alternas. Gol número 3, está livre inicial táxi via pátio 1, Índia e Alfa, seguindo o Webjet no setor norte do pátio, que nega 1013 quando pronta a torre 186. Autorizado pátio 1, Índia e Alfa, pátio 1, torre 1863. Web 5827, 130 a bordo, livre táxi à direita, torre 186 quando pronto, bom voo, boa noite. Obrigado, para táxi Oceania 6201, tem 91 a bordo, com 3 horas e 45 com 20. O Ocean 6201 vai seguir a aeronave da Gol, vai taxiar pelo pátio 1, após Índia e Alfa, no ponto de espera, a torre 18.6, que legal, no 013, boa noite, bom voo, Ocean 6201. 6.3 é o Kinegal, vai seguir a aeronave da Gol via Índia e Alfa, quando pronto, 118.62, Ocean 6201, boa noite. Salvador é o Rio 9810, autorização nessa frequência? Afirmativo, nessa frequência aguarde um minuto para a cópia, número 2, Rio 9810. Ocean 6310, autorizado acionamento no portal 7 para o táxi, o altímetro no 013. 0013, autorizado por Chiveca, acionamento 6310. O Gol 889 na escuta para a cópia. Webjet 5827 autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 1190 graus 89. Aperzulu 19, perdão, Aperzulu 10. Decola da 10 com curva à direita, subida da El, seguida para Leda e Bride. O transponder é 5106. O controle em 119 decimal 35 quantas? Moto 89, correto, cotejamento, chame pronto para o acionamento. Falou, Romeu, para acionamento. Autorizado acionamento, chame táxi, o altímetro 013, Romeu Novembro. Chamará, Novembro. Rio 9810, na escuta para cópia. Na escuta. O Rio 9810, autorizado para Curitiba, nível de voo 430, pela Aperzulu 21, até Sorocaba, Aper Alfa 310. Recola da 10, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. Transponder é 5102 e o controle em 119 decimal 35, cotejo. Então ficou assim, 430 para Curitiba, a 10, Arbor, Elefa a saída, achando 5102 e transponder, chama o controle de 10935, era ali a Aperzulu 21, Sorocaba, lateral para 310. Correto, o Rio 9810, chame para acionamento no parte 3. Chamará. Feedback de acionamento, 3662, posição 8. 3662, aguarde um minuto para o puxo acionamento. Aguarde um instante. Aguardando, 3662. Esse é o controle Salvador. Ajuste agora 10 no 3, desça para 4.000 direto Duna para o ILS. 4 horas, Salvador. 147 a bordo aí? Isso. 147, 4 horas e Salvador. Está livre o táxi. E a parte 1 no Índia e Alfa. No ponto de espera, torre 18.6. Tem um bom, uma boa noite. Ocean 6310. Pationa, Índia Alfa, ponte de espera da 10, 6360. O TAN 3662 no portão 8, autorizado o acionamento, chame táxi, o altímetro no 013. Salvador, Jet 5827, retorno. Autoriza a Elda presente? Livre. Grato, controle, Jet 5827. Uno 6, 1 3, autorizado a decolagem pista 10, vento 1, 10 graus, 7 nós. Quer negar 10, 1 3. Né, 6201, ali mantém pista 10. Oceano 313, BOMF 5000 autorizado, 1013, câmbio. 1613, decolado aos 4, no controle 119, decimal 35. 1935, 613, obrigado. Minha 3190, mantém ponto de espera da 10. Controle, muito boa noite. Gol 1613, decola, passa 2000. Gol 1613, controle, contato radar. 63.